Patrulha 2230, desce para 050. 050, Patrulha 2230. Controle Salvador, 1864 a gol. 864, contato Roda Ranger Colégio, tudo mantém o nível de voo 350, C da PUCA. 350, PUCA, 1864. Ingresse Juliette, posição 06, Xené 6200. Juliette 6200, 6200. 0, 9176. Utilizado com o atualizador Lima, Lima Foto. Lima Foto, compete aproximação em 10 para 10, chama agora para o Salvador em 1-9-8-9-9. 2950, Lima Fox, utilizado com o seu atualizador. Ah, Lima Fox, ajuste no 020, intenciona pouso na 10 ou no 7? No 7. Ciente, continue na aproximação, reporte para o cancelamento do plano ISR. Sim, reportarei. C04, assume a indicação, desse mantendo de voo 050, autorizado a chegada mais. Bruno 76, Solos 37, direita, 121, decimal 90. Solo Salvador, 9176, lembrou? Então 9176, autorizado, táxi via Alfa. Juliette, posição 01. Alfa de 101, tá 91, 76. Oi, ISR, cancelado as 39. Privado com várias esquerda para Malado, pela direita, 17, é uma disputa final, Lima Lima Foca. Lima Lima Foca, com várias esquerda para fazer curso da 17. Não, 223, já. Fazer um pequeno desvio à esquerda para ligar a formação. Controle copiou, 2230. Obrigado. Controle está ciente. Do 4089? Firmo com a Mike para Vitória. Controle. 4089 autorizado Vitória, aerovia conforme o plano, perfil de saída da EL, Leda Bidev, nível 340. Decola a pista no zero, curva direita, controle em 120.8, Fantesconde 5101. 4089, autorizado 340, apelo 44, conforme o plano da Elvi 10, saiu, e 208.5101. 4089, repito o nível, por gentileza. 340. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Lima Fox, pouso autorizado, pista 1-7, o vento 160 graus, 9 nós. Pouso 1-7, Lima Fox. Salvador 2067, 173 a bordo, 351 Campinas para o táxi. Gol 2067 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste no 020. Estimativo via Índia, quando no ponto de espera 1895, 1020, 2067. Solo gol no 556 na posição 04 para o estacionamento. Gol no 556 no 04, aguarde a passagem do Boeing 737 da companhia retaguarda, pode ser autorizado. Sente a passagem autorizada, no 556. 4463, isso está encerrado, 54 mil Salvador, mantém 180, chame o controle Léo da frequência 20 desse ano. Atrás 2230, informe assumindo a navegação na proa de Duna. Tá, tá retornando Duna no momento, 2230. Certo, no loco de Duna. Atrás radar a 72 milhas no nordeste de Salvador. Tem 140, proa de Salvador, chame de descida. De Bonf, 27 no ano, foi na torre de Bonf, está descendo para chegar a Bonf e chama a unidade descida. Esse retaguarda autorizado, se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Chama lá para o táxi, 956. Quem diz que está efetuando a travessia da Baía dos Santos, correto? Guardião 07, informe na Travessa de Farol da Barra. Torre, boa tarde, gol 2067, passa para o ponto de espera para nós. Gol 2067, autorizado NA em decolar, pista 1-0, vento 150 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, 2067. Para o controle? Santos, Zulu, Índia, Osso, prossiga para o controle Salvador. Qual a sua posição, Zulu, Índia, Osso? O senhor já tentou contato com o controle Leos, o centro Recife, neste setor? O grande Oscar confirmando se o controle Leos transferiu suas comunicações ao Salvador? Pela nossa apresentação radar, você encontra-se a 88 milhas sudoeste de Salvador. Eu estou em contato com o controle Léo e quando mais próximo eu efetuar contato com as 60 milhas de Salvador, você efetuar contato rádio junto a esse controle. Esse contato tinha 120 do Sima 1. Jogou 1-5-5-6, está com 1-8-1 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas, prova do táxi. Voo no 556, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste no 020 no voo. Bem, no par 0, Uno 0, 10295. Obrigado, bom trabalho. 1095, boa. Contrário, boa tarde, Voo 2067. 2067, contato Radar Rádio Colagem, tudo mantém o 360, posso usar 2003, o Leda. Pode ser escrito direto Leda, 2067. Mandou a passarela 2230, final 10, vai estar travado. Passarela 2230, ajuste 9020, cápsulas avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 9 mais. Livre pouso, 2230. Azul 4089, puxa o acionamento no 2. Azul 4089 autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Cheque Romeu, informe nacional para o pouso. Informará em mais 40 segundos, Mike, Cheque Romeu. 07, desça para 510, última de Salvador, 1020, informe nacional para pouso. Em Ondina. 8. Para Paulo Afonso, nível 170, poderia confirmar apenas a saída prevista? Qual a primeira via declarada? É a Zulu 9. Presente, aguarde. 27, 8. Torre, o gol no 556.0, down no 0, pronto, boa tarde. Gol no 556, mantém o ponto de pé. Mantém no 556. Zé de Romeu, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Livrando, da volta Mike, Zé de Romeu. Obrigado, 272. Ali mantém no 0, 556. Ali 2230, sala 48, direita 1219, vamos só. Direita 219, 2230. Controle de Salvador, voo 1962, informação mais. 962, nossa identificação, esse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada da Mari. Para o 050 da Mari, autoriza direto, tá? Aguarde. Só reportará para Juliette 2230. Azul 489, PLB de 68, autonomia de 0410, alterna Serra Bravo. Charlie Fox. Azul 4089 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 020. Índia 1895, 4089. Centro Recife, 251, antena 3395. Na escuta, prossiga. Centro Recife, 251, antena 3395. 251, 3395. Boa tarde. 390. Ali mantém. Colou 556, decolou aos 51. Chame agora o controle 120, decimal 80. 2080, agora no 556. Controle Salvador, agora 556. 556, contato radar de decolagem, subi mantendo o nível de voo 390, posso cruzar 2000 pés, vou à posição Leda. Frente após 2000, Leda, agora no 556. 6, boa tarde, hora certa 52, autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola pistuna 0, primeira curva esquerda. Transponder 5113, frequência do controle em 120, decimal 8. 370 autorizado conforme o plano de voo, decolando da vez, coluna esquerda, Momo Froti, 5113, transponder 1208, controle de Salvador, 132, maneira. Com 32 no meio, acontecimento correto, reporte pronto para o Chivete. Olha. Sequência livre, Guardião 07. Azul 2711, agora no ponto de altitude. 71, desça para o 040. 040, 27. Livre decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 90 nascha. Livre decolagem na 1-0 azul, 4089. Assim, regra de voo visuais, voltímetro em Salvador 1020, prossiga regra de voo visuais via corredores, informe a 60 milha Salvador. Em regra de voo visuais, pelo litoral, Morro, Posto Cairu e ingresso no, nos corredores de Salvador. Decolou em 531208. Boa. 208, obrigado, senhor. Até a próxima. Controle, boa tarde, azul 4089. 4089, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 340 CDL. 340 na Dael, com referência, senhor, pode voar Dael Oleda. Foi no 630. Controle ao gol no 630, bom dia. Controle ao gol no 630. No 630, aciona identificação, DC mantém o nível de voo 060, autorizado a chegada à mar e redução para 2309. 60, redução para 230. Salvador, boa tarde, 731, 4 informação mais. 3144, assinando identificação, desse mantém o nível de voo 070, autoriza a descer da área. 70, desce via Mare, 3144. 3844, Juliette, portão 08. Alfa 08. O gol 1962. 10 graus à esquerda, preciso de uma formação. Quem é que mandou pro controle? É o gol no 962, pequeno desvio à esquerda, 10 graus. Por quantas milhas? Por 1,5 milhas. Controle azul 271, possibilidade da Pro de Pelo ou Duna. Mantém ainda a Pro de Bonf, prossegue após Bonf no perfil lateral para o sequenciamento 279. Bom, 1962 vai atingir o 070. Flamengo, distância 3.000 pés, voltímetro em Salvador, 1020. Para 3.920, 1962. Trouxe 56, agora centro de Recife, frequência 3251, antena 33, decimal 95. 251, 3395, volando 556. Controle ao Adrian 07. Siga o Adrian 07. Agora a Georgina para Salvador, comandante. Passando a Mara Lima, 10-02 do Bosque. Adrian 07, que seja em regra de voo visual, 510, altímetro em Salvador, no 020, pelo litoral, só uma entrada do Parque de Ituaçu. Agora Ituaçu, 07. Controle azul 40 de mãos para livre a sessão até 340. Está livre. 340. Sem esperar. Trole Salvador, boa, boa, 9309. 3804, ingresso Juliette, posição 08. Vai ingressar o 3804. Controlo, Salvador da 32, nomeia por desacastamento, portão 3. Tá 32, eu nomeio no 03 autorizado, reporte pronto para o táxi. Chamada táxi, tá 32. Firmo. É só geral ou é motor? Não copiei. Aviação geral, são todos aeronaves. É, o controle não copiou sua mensagem. Levantamento para aviação geral ou para todas as aeronaves em Salvador? Para todas as aeronaves aproximando de Salvador. Obrigado. O gol 962 concluiu o desvio, está autorizado para seguir no next way. Vai separar 2.000 pés, o último entre Salvador no 020. Livre LS, chama estabilizado no localizador. Gol 1962. Para 2.000, autorizado S3, Camará, 1962. O Guardião 07 passando o Pitofo. Guardião 07 para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 198 desse 995. Valeu, meu comandante, 718-95. O número é 30, redução de velocidade para 2.009. 109, agora 630. No 1, desce para 3.000 pés, o último trem Salvador no 020. Para 3.000, 1, 020, 07. 4.089, agora centro Recife, as frequências 251, alterna 33, decimal 95. 251, 3695, obrigado, boa tarde. Para 630, desce para 4.000 pés, o último trem Salvador no 019 agora. 4.019, 5144, desça para 5000 pés, o altímetro em Salvador, no 09. 5.069, tá? 3144. 9.62, o altímetro em Salvador agora 10. Tá variando entre 10.09 e 10.20. 9.62. Sim, essa é 9.62. Já, na escuta para a cópia? Afirmativo. Apenas uma coisa, né? Pesando 4.4, redução de velocidade para 2.209. 220 reduzindo agora, 3.144. Sinal para o Grael 07. Cliente avistado, reporte solo controlado, vento no 60 graus, 9 nós. 7. Até 100 regras individuais. Desça para 1.500 pés, o último trem Salvador no 020. E corredores, informe através de Veracruz. E após Proti direto, Paulo Afonso, sai da pista no 0, sai da Momo, transição Proti, transcoder 5134120, decimal 8, primeira curva esquerda. Azul 2788, repita o nível. Uno 70. Correto, reporte pronto para puxar aqui acionamento. Dois, complete a aproximação em LS aqui do Ibarano 0, chama a Torre Salvador em 198, desse mal off. 1-1-8, pessoal, 95, 1-9-6. 2-7-1-1, desça para 2000 pés, última trem Salvador 1-0-2-0. Livre LS aqui do Ibarano, chama estabilizado no localizador. Para 2000 pés, chama estabilizado no localizador, 1-2-7-1-9. 9-6-2. O 630 pode descer direto para 2000? 630, desce até 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1020. Desce agora para 3000 com 25. Estando pequeníssimo de dia direito, a 5 graus aí. Vento 1,70 graus, 9 nós. Livre pouso na 1,0, vou no 9 menos. .9309 e reduz a velocidade para 2209. Reduzindo, 9309. No 44, reduz a velocidade para 2009. 200, não 44. Estabilizando o localizador, 2719. Azul 2719, compete aproximação em LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 9. 1-8-9-5-2-7-1. Salvador, boa tarde, Azul 271, estabilizado, é o campo abril. 279, botinha aproximação, guarda de autorização de pouso. 1-9. Portanto, 379, 3296 tem condições de alinhamento e decolagem imediata assim que autorizado? Positivo, está pronto, 3296, linha de decolagem imediata. Agilizando manobras ali e mantendo no zero. Agilizando 3296. Aproxima 2000, voo no 639. Siga 2000 pés, livre LS, altímetro no 019, chama estabilizado no curso do localizador, vai na Floridona. Estarei no localizador. 962, solo aos 05, agilize na próxima direita e chame solo 219. Vai chamar com 219 no 962. Externo, vou ter embaixado travado no azul 371. Vou te dar uma aproximação aguardando pista livre 371. 19. Então 3216, o vento no 60 graus, 9 nós, livre decolagem, pistão na 0. Vai iniciar da 3216. 3144. São Juliette, posição 07. Para o 07 de Alfa Juliette, do 1962. O 9309, desça para 4000 pés, altímetro em Salvador, ou no 09. 4019, 9309. 93, hora certa 07, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, saída da El, Leda, Irume, decola pistão no 0, primeira curva direita, nível 360, aciona o transponder 5135, frequência do controle em 120, decimal 8. Centro de destino, Galeão, com a formação da plano de voo, repetitivo, plano SR, Upper V 857. Diz que o 010, com a direita após decolagem, 360 autorizado, Dael, Leda, Irumi, 5135, transponda 08. Está no gate número 1, chamará quando pronto o posicionamento, 3193. Estou 3193, correto, sim. Decolou aos 07, controle no 20, decimal 80. 2080, 3260. Foi para no 0, desce para 2010, altímetro no 09, chama estabilizado no localizador. É, ponto estabilizado no LSK 3144 X-Ray, tá bem. Salvador, 7326, boa tarde. Reduza para 2, reduza para 1990. Foi para o 9301, senhor? Correto, reduza para 1909. A mínima limpa é 200, pode manter? 3009, gente. Obrigado. Salvador, 7326. 3096, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 370 via MOMO. Via MOMO 370, 7326. Salve, bom dia, agora 630, passando o estágio, baixo travado, sentindo a aeronave à frente. 2030, continue a aproximação, guardando a pista livre. Guardando. Azul 27, no 1, solo, ao 08, direito, no 219, solo. 31219, tá. Uno autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, atento às instruções do balizador. Alfa, Kilo, parte 3, 7, Ligue na descida 9309, Degu. Para 3000, o altímetro no 09. 3029. Zona 44 estabilizado? Zona 44 estabilizado no localizador? Remativo. Marcelo S, chama a Cruz Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Salvador, acionei 6320, boa tarde, sente da informação 90. 6320, acionei a identificação, decimal tem 050. 3-0, chegada Mari. Chegada Mari, possibilidade vai rápido, senhor. Eu acho. Obrigado. Na sequência das operações. Repita a mensagem. Chamará na frequência das operações. Salvador, Janel 6213 para Comando, nível 320 para o Galeão. Janel 6213, hora certa 12, informação November. Autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360. Saída da El, Leda, transição Irume, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5017, frequência do controle Salvador em 120.8. Vou na proa de Paripe. Proa de Paripe. Pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 9 baixo. Vive pouso, canto 3144. Polônia 30, bom dia, prossigo táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1630, táxi lento. Copiou o Chanel 6213. Metro 213 correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Plano 3216, chame agora o centro Recife em 2085, alternativa 125, decimal 45. 12685, alternativa 2545, plano 3216. Estabilizado, 9309. Plano 9309, complete a aproximação LF, chame a torre solador em 1 no 8, decimal 95. 95, até já. Poderia confirmar o horário da notificação? Chanel 141, aciona identificação, DC mantém de voo 060, chegada Golf. Azul 2788, ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi, Azul 2788. Autorizado 2788. Exército Brasileiro no 025, confirme o horário da notificação. 1555. Ciente, aguarde. Solo 013, direita, 121, decimal 90. 3190, direita, 3144. Azul 2788, qual foi a posição no parte 3? Mato Romeu, já iniciando o pushback. Tem sim condição de executar o push e deixar livre através da 03 Lima? Confirme. Tem condição de editar o push e deixar livre o 03 Lima ou não interfere? Não, não interfere o 3 Lima não. Sim, grata. Somos Salvador, 3144, bom dia. 3144, bom dia. Prossigo táxi via Alfa, Kilo, posição 03 Lima, parte 3. Alfa, Kilo, 03 Lima, parte 3. 3144, bom dia. Tem um nível de voo 070, autorizando chegar na mão. 070, a mão 63, a mão, boa, a mão, o toque? Pode. utilizado somente a MAM 63 no fim. A MAM 63 no fim. Zulu India Oscar, informe visual com campo. Reportará visual com campo, Zulu India Oscar. Exército Brasileiro no 025, aguarde por gentileza da coordenação com a sala IES militar. Gente, aguardará no 025. Para o táxi azul daí, 788, 46 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando, Marcelo. Decimal 90. 219, Olho Brago, 9309. Decimal 95, ajuste no 019. No 019, autorizado táxi, parte 3, principal, Índia, 1895, ponto espera, 2782. 2019, boa tarde, voo 9309. Voo 9309, boa tarde, prossigo táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 9309. Solo, não é tudo no 9309? Confirme? Tudo no 9309? Afirmo. Só uma informação, você tem o nosso plano aí, a gente vai voltar agora para a Fortaleza como 9310? Já possui. Tá, que a gente tá um pouquinho atrasado, tá tendo sequenciamento aí, a gente gostaria de entrar já dado presente aqui pra Fortaleza. Negativo, aguarde por gentileza. Guarda. Exército Brasileiro no 025, confirme o destino. Colégio Militar de Salvador, João de Pituba. Só com um helicóptero Romeo 44 abaixo do senhor Romeo 10. O Zulu de Oscar vai para qual cabeceira? Pressão na final da cabeceira 17. E o Zulu de Oscar está numa longa final da 17 também. Já está na final da 17, já está de jogo no campo. Visual com campo. Controle Oceania 6320, batinge do 050, pode mandou, né? Controle Oceania 6320. Siga. Vai atingir 050, pode mandou, né? Correto. Deixa eu pagar 2000 pés, direto do 1, altímetro no 09, livre LS, que foi para no 0, chama estabilizado no curso do localizador. Gente, chama estabilizado Oceania 6320. O Zulu Índia Oscar está numa longa final da 17. Correto, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95 para instruções. Gente, obrigado. Como Oxané 6213, portão 62 para pushback acionamento. Oxaner 6213, autorizado o pushback acionamento, transporte para o táxi. Por gentileza, deixe livre através da posição 06 para o ingresso da aeronave que acabou de livrar a pista. Perfeitamente, autorizado, vai deixar livre a entrada para o meia. Oxaner 6213. Oxaner 6025, vai chamar a torre 1895 para acionamento de táxi. Obrigado. Gente, chame 1895, Mogul. fica duas noites o avião. Tá, vou coordenar com a infraero, o Zulu e Josh. Obrigado. Oi, Salvador, 0025. Eu sigo. Tá no pátio militar pro acionamento, conforme notificação de voo para grupo Zulu. Instruções. Direcionar, chama pronto para decolagem. Direcionar, chamar pronto para decolagem, 0025. Azul 2788 decolou aos 22, chega agora o controle 208. Para Fortaleza aí, no sequenciamento. Avião autorizado, Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5125, frequência do controle em 120.8. 370, Momo Froti, decola da 10, curva esquerda, 5125208. Voo no 9310. Repita o transponder, por gentileza, 9310. 5125. Frente, cotejamento correto. Ingresso Juliette, posição 06 indicada, aeronave efetua no puxo e já livrando outra vez. Juliette, posição 6, voo 9310. Para a saída, tem alguma coisa, tem coordenação para sequenciamento? Negativo. Ok, muito obrigado. Solicito a liberação da restrição de 3 mil pés. Rodovia 170, a saída Momo, 2788. 28. Alô, Salvador, é o Gol 1867, informação novembro, autorização Brasília. Voo 1867, autorizado Brasília, aerovia conforme o plano, nível 360. Saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5106, frequência do controle Salvador em 120.8. Ok, voo 1867, autorizado Brasília, nível 360. Saída de direita na Arbor, Elefa. Rota do plano aprovada com 5106 transponder e o controle 120, decimal 8. Boa noite, 67, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gente, estamos no 07. Visual. Gente, obrigado. Tec-tec realizado, fique pela pista azul e ocre. Baixada travada, ajuste na 019. 1019. Então, desse, mantém o nível de voo 040, autorizando a chegada bom. 040, chegada bom. Pode voar duna da PD? Pode. 213 com 132 a bordo. São 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Guarulhos. Xenair 6213, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Tudo pronto, como número 2, chame torre em 1, 18.95. Ajuste no 019. Agora pista 19, livre via Índia, ponto de espera 18.95, Xenair 6213. Alugou no 630, autorização Recife. Gol, o no 630, confirma o horário do plano? É... O Zuma 329, mas deve ser uma DLA aí. Gente, aguarde, que a gentileza ainda não possui. Vou confirmar aqui. De pronto para decolagem. Gente, no 025, aguarde para decolagem. Próximo, mantém a posição. O Azará vai andar a posição 0025. Receptor, estrada do Coco. Vai no rumo nordeste, mais 2 minutos para sobrevoar no pedágio, mais filhote com meu. Gente, vai se afastar mais ou menos quantas milhas aí nessa torre? Mais 2 milhas, mais filhote com meu. Gente, tá, me escuta, o mais filhote com meu. Permanece na sua escuta, mais filhote com meu. Salvador 3193 da TAM, fim das condições, ponte espera próxima decolagem, na sequência, jogo tráfego na curta final. Agora para 16h30, Zulu. Gente, graça, aguarde. Juliette Romeu da presente, 1208, controle. 308 vai manter a presente posição, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Desenvolvedor 510, informe livrando CTR Salvador. Vai manter a presente posição, vertical do pedágio sobre a estrada do Coco, Mike Juliette Romeu. 4-1 estabilizado? Estabilizado, mesmo 4-1. Pode se aproximar assim, LS, Salvador em 1-1-8, decimal 9. M3-1-5, livre LS, está para 2.000 pés, altímetro no 0-9, chama estabilizado no localizador. 2.000, livre LS, chama estabilizado, 6-3-1-5. Controle Xené 6320? 6320, livrando o solo 219. Xené 6141, continue a aproximação, ajuste no 099 e aguarde autorização de pouso. Solo. Solo do solo. 7 no visual, mantém a linha do litoral. Autorizado o cruzamento da final da 35, reporte livrando. A final da 35, o exército no 025. Braço, a intenção é sobrevoo na paralela da presente coordena direto com a torre, Mike Juliette Romeu. Positivo, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, até o retorno, Mike Juliette Romeu. Certo. Lado pista 90, vento 180 graus, 90 mais. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Liga onde está a sala IS, a mesma não possui nenhuma DLA para 16h30. Eu vou verificar aqui, obrigado. Extrato do corpo, Mike Juliette Romeu. Confirme, Mike Juliette Romeu, a intenção é sobrevoo sobre a paralela? Sobre a paralela, Mike Juliette Romeu. Gente, o cruzamento será pelo estado do corpo. Reporte através norte da torre, o Mike Juliette Romeu. Reportará através norte da torre, Mike Juliette Romeu. Exército 1025, acione 0145, chame o controle, 208. Acionar 0145, chamará o controle. Prato. Gente, qual é a sua procedência? Serra 90, Tango Romeu, dirigindo a sua vista com a bomba em cima do governador. Gente, acione 2222, prossiga visual, ajuste no 099. 2222, vista pelo Delta, descendo visual, vista pelo Delta. Indicada 02, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Gente, reporte antes da Juliette, o chaneamento 380. Oceano 6315, localizador em aproximação, torre 1-1-8-9-5. 895, boa. Torre Oceané, 6213, ponto de espera da 1-0. 6213, boa tarde, mantém ponto de espera. Boa tarde, mantém. Oceané 6141, solo 29, direita 121, decimal 90 só. Direita 2190, Oceané 6141. Torre, boa tarde, Oceané 6315, final na 0. 6315, ajuste na 09, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 63. No final para pouso. Espera que você vai decolar. Livre decolagem, pista 1-0, vento 160 graus, 8 nós. Seis do tráfego, meu onde quer, eu fizer decolagem 1-0, 3-1, apresentar. E a Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, 04, chinês 141. Cita pelo Delta, qual é o tipo do equipamento? É um Papa Alfa, Tango 4, tá? O cara já, o Vista pelo Delta. Quente. Entrou o Mike Jack Romeu. Gente, já no viso, já avistado, o Mike Jack Romeu. Mantém presente o setor, aguardando para cruzamento. Tem só mais um tráfego para pouso na 1-0. Avisão com o tráfego, vai aguardar para cruzamento, Mike Jack Romeu. Então mantém o setor na 63. Sem interferir, setor norte, Mike Jack Romeu. Xenia 13 no 5, pouso autorizado, pista 1-0, vento 160 graus, 7 nós. À esquerda, mantendo o setor norte, o helicóptero, 500 pés, 87. 7, livre pouso, 1-0, Xenia 13, não. Decolou, 393. Paus 31, chama o controle 208. 208. Atenção, transfere, boa. 393, controle, contato radar, suba sem restrições após 2000 lida. 2000 lida, aguardei o MPS1, não sei onde. Mike e Juliette Romeu visual com Airbus da Avianca, feito um pouso, pista 1-0. Visual na curtíssima, Mike e Juliette Romeu. Em sentido, o tráfego está autorizado, cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Pode cruzar o campo rumo a paralelo, Mike e Juliette Romeu. Afirmo, Mike e Juliette Romeu. Feliz grato. Iniciando, vai comprar a paralelo, mãe, tira de comer. Gente, mas direção meu. A 6315, sala 34, libera a direita, chama a sala 1-2-1-1. Confirmando 2-1-1. Corrigindo, 1-2-1-9. 2-1-9, direito, 6-3-1-9. Ali, mantém cabeceiro 1-0. Ali, mantém 1-0, 6-2-1-3. Follow, boa tarde, Xenia 6-1-5, Livrão. Xenia 6-1-5, boa tarde, Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette, 6-1-3. Papapá, Bravo Eco Romeu, este é o controle de Salvador. Acione identificação, ajuste 1-0-1-9, desça para 4.000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS pouso pista 1-0. Direto Duna ILS pista 1-0, ajuste 1-0-1-9. Ajuste 1-0-1-9. Eixos da 1-7.